vendo dificuldade aonde não existe. Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise. Tô fazendo tempestade em copo d'água. Não precisa nada disso, você sabe. Provo roupas e mais roupas, digo que não vou. Tô me achando feia e o seu olhar mudou. Se você soubesse o quanto eu te desejo, você pensava direito. E não me diga que você já sabe dos meus pontos fracos. Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos. Olha você aí, você tá vendo do que é que eu gosto. Olha no espelho e vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso. Olha esse corpo, eu prefiro estar nele que no paraíso. Tá fácil, olha no espelho, esse é meu ponto fraco. Provo roupas e mais roupas, digo que não vou. Tô me achando feia e o seu olhar mudou. Se você soubesse o quanto eu te desejo, você pensava direito. E não me diga que você já sabe dos meus pontos fracos. Olha no espelho, olha esse caminho.